Adonai, Abba Pai, seja feita a tua vontade. Adonai, Abba Pai, este cálice eu vou beber, nascerá um novo olhar, porque não vou desistir, quero ser fiel até o fim, teu caminho este cálice.